Georgia gang. Nessa só penso em trazer meu bom senso à tona, conceito, consenso e conselhos pra soma de mentes carentes. Invista serpente vazia, oficina da cria de Lúcifer. É triste de se ver quantas vidas vagando, vivendo no escuro. Reza pra santa, mata a planta, achando que o ar que respira é do muro. Mal toma a esfera, tomba o império do justo. Abre a cratera da besta fera, na atmosfera miséria, preço de custo. Sempre à espera do mesmo que busco. Preço assusta e não para o consumo. Confessa pro padre que peca e sabe que erra o caminho, mas nunca muda de rumo. Bem sucedido ou não, eu faço a junção. Abençoo os meus, uma mente sã. Família, o clã, formada nos seus. Dom da manhã que inspira, arte dos loucos que bate no tom, que colore a vida de quem só precisa de uma simples rima, de uma só visão. É o ódio que brota e mata, as notas que vem e apaga. Efeito contrário é imaginar, e quem te feriu um dia te paga. Lutando por tudo ou nada, seguindo a vida por suas escolhas. Rabisca cadernos, fez o momento, histórias escritas em folhas. Corpo se fecha, se esconde, o universo mostra bem ou mal. Que Deus abençoe o monte, o olho encarnado, o espiritual. Demônio tentando, sugando pro inferno. Homens enganando, formando castelo. Abençoe meus irmãos e irmãs, não apaga a luz, senão vai acertar. Sindicância dos fatos não contam, consumo que me consome. Pessoas se amontoam, separa meninos de homens. Penso que isso me afronta, a revolta que volta enquanto soldados no fronte. Espontânea vontade de escrita, acredito na chance remota. Enfrentando tantos temores, cobrindo o que tinha de conta. Tonta corrida de ratos, rotina, retina tá cheia, aponta cifrão. Contra a mão da subida, ilusão que flerta com a mente aberta, se fecha em ganância. Tonto em um monte se engana. Nesse retrocesso, eu conto minhas opções, consultando meu dicionário. Fugindo do olho de Horus, paciente do meu consultório. Simplório com a Mary Jane, sem azia do sanatório. Renasço do maço de cinzas, nas vias do santuário. Então olha no fundo do meu olho, absorva um pouco do meu ódio. A cada volta do relógio eu me testo, vou trazer o progresso pro meu povo. Me diz por que eu não posso, se eu já me achei meio a escuridão. Me fortifiquei com toda humilhação, calos na mente, feridas na mão. São vários te sugando, tirando sua força. A boca podre que assopra, envenena, não esfria a sopa. Louca vida, vida louca. Me encontrei na sombra, aprendi que o mal só acompanha quem chama. O corpo se fecha, se esconde, o universo mostra bem ou mal. Que Deus abençoe o monte, o olho encarnado, o espiritual. Demônio tentando, sugando pro inferno. Homens enganando, formando castelo. Abençoe meus irmãos e irmãs, não apaga a luz, senão vai acertar. O corpo se fecha, se esconde, o universo mostra bem ou mal. Que Deus abençoe o monte, o olho encarnado, o espiritual. Demônio tentando, sugando pro inferno. Homens enganando, formando castelo. Abençoe meus irmãos e irmãs, não apaga a luz, senão vai acertar.